Seria possível coordenar uma contar boa no etapa eu dou na posição 3174? É 3174, inicialmente mantém o perfil da chegada, número 5 na aproximação. 10-3174. JLR mantém a 10-3-3-7-7. 090 meu quadro. Zero 021 to intercept the localizer course, turn left, heading 150. Heading 150 to John LS, approach call 021. Mondo 076, underground at 26, vehicle by next right, south X-ray Foxtrot and cover around 121.90. Next right, via Foxtrot 121.90, contour 076. Oito meia nove, desce para 4000 pés, luz vista na 013. 4000, 1013, igual a 8 meia 9. 190, na frequência 1 9 2 9 5. Uma boa. É posto 0021, descend 2000 feet, clear final ILS X-ray runway 10, pode service. We are now service on the localizer, clear to the ILS, é porque é o 021. 3, 7. Tá 90 no meio, ajuste no 03, aguarde pista livre. Aguardado 03, 906. Zona 4, veteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, o limite radial 280 Salvador. 090-280 Salvador, 9094. Reporte o 021, descend 2000 feet. Down 2000 feet, that causes 17 Charlotte, runway 10. Approach airport, contact tower, no frequency 118.95. 118.95, copy. Stock, boa noite, that causes 021, ILS, runway 10. Confirma? That causes 021. Sona 0 no meio, utilizar pouso por Sona 0, vento no 40 grau, 039. Nível pouso na 10, tá? 90 meio. A Portugal 021, continue approach, stand by land clearance, Q&A 1013. Continue the approach, Portugal 021. Tá 3367, decolado 28, chama o controle no 20 decimal 8. 208, 3367. Salvador, o 3367, boa noite. É 3367, contato radar na decolagem, suba via seleção, voando para o nível 360. Então voando 360, então 3367. 1869, reduz o 7 para 1909. 1990, boa, 1869. É 9094, confirme o 7. 2190, confirme. 72 para 1909. Sétima vez. 1869, está interceptar o localizador, curva esquerda na proa 140. 140, boa noite, 69. 869, descer a 2005, autorizado a LS, da pista no zero, reporte estabilizado. Aí, reporte estabilizado, 869. Está estabilizado nesse momento. Tente as transferências de comunicações. Pode curvar a direita, 9014. 9014, está agora 1,6 milhas oeste de Salvador. Essa é uma navegação voo do ano autorizado até 3,6. O ajuste na 0,3. Dona 3,023, 9014. Wind 130 degrees, 03 knots. Please land runway 10, FCL 021. Sete-meia-nove, reduza para você de aproximação. Tráfego 7 milhas da frente com 140 de ground. Tá reduzindo, boa noite, 69. Sete, 118, decimal-95. 18-95, 869. Tá, 9-4-1-4, desce para 2 mil pés, autorizado a olhar sexo da pista no zero, reporte estabilizado. 9-0-4, 2 mil, reporte. Salvador, boa noite, 69, boa noite. Boa noite, 69, número 2 para pouso, continue a aproximação, ajuste altímetro, padrão. Padrão, aguardando, 869. On the ground at 3-3, vacate the runway in the direction to section to your right, call ground frequency 121, this is Mall 9, report Spill 024. Firefox dot 129 at Epsilon 021. Desce a via para 2 mil pés, o ajuste permanece na 0 na 3, autorizado a olhar sexo da pista na 0, reporte estabilizado. Via 2 mil pés, autorizado a olhar sexo e reporte estabilizado 3-1-4. É a Torre Salvador? 869. Boa noite, 869. O tráfego estado, que nem H padrão, confirme a vistão está embaixo travada, senhor? O trem está embaixo travado. Confirme se a vistão, boa noite, 69. Visual, completamente. Boa noite, 69. Pouso autorizado, pistão no zero, vento de 140 graus com 04 nós. Livre pouso no zero, boa noite, 69. Informação chama em torno da frequência 118, decimal 95. 895. A 3363, chama o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Eu copiei 251, não copiei a primária não, 3367. 128, decimal 35. 2835, boa noite. P9, no solo 35, libera a pista próxima, interseção direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, P9. P3154, reduza para vocês a aproximação. P3154. Sim, mano, boa noite, 9094, boa noite, tráfego avistado, quem é o padrão? Confirme por gentileza, avistando o trem baixo travado, senhor. Acerto. 9014, pouso autorizado, pista no zero, vento de 130 graus com 03 nós. Autorizado, pouso 90, 9014. Uno 738, confirme por gentileza se visual com a base da TAM, agora final, pista no zero. Afirmativo, senhor. O Golo 731, tem condições de decolar tão logo autorizado? Afirmo. A Infero solicitou que o senhor iniciasse a rotação para decolagem somente após a taxiway Foxtrot. O senhor tem condições de efetuar esse procedimento? Afirmo. Gente, após então a passagem do tráfego que pousa, ali mantém pistão no zero, agilizando manobras na medida do possível, Golo 738. Após passagem, vai agilizar na medida do possível, P014 no solo 38, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. P3154, complete aproximação, chame trem na frequência 118, decimal 95. 2954, boa noite, é o Gol, número 645, descendo. Gol, número 645, essa é a identificação. Veio a Lagoinha Espécie, a chegada bom, subiu para 4.000 pés, o ajuste na 0.3. Para 4.000, apenas por gentileza, poderá confirmar as restrições da. Da pista Salvador, por favor. 4-1, a Milha Bande, Serra, Machado Travado, visual. 3154, boa noite, tráfego avistado, Kenega padrão. Continua a aproximação, agora de direção de pouso. Eu tenho um Boeing da Gol, iniciando a rolagem para a pista 0 para a decolagem, senhor. Gente, aguardando, 3154. No 154, pouso autorizado na pista 10, vento de 140 graus com 04 nós. Pouso na 10 para 3154. Voo no 738, decolado aos 40, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 308, obrigado, senhor. Controle, muito boa noite, voo no 738. Voo no 738, contato radar na decolagem, suba a via, saída Arboruno para o nível de voo 360. Arboruno, de Arboruno para o 360, voo no 738. Onde, serviço radar encerrado, chame o controle da casa na frequência 120.3. Aracaju, 1203, azul 2712. Controle, seria possível para a árvore, para o voo no 732? Voo no 732, autorizado a árvore, se desejar autorizar a beleza. Só confirmando o sinal da mensagem. Voo no 738, autorizado a elefa. Autorizado a elefa, obrigado. 738, submantenha nível de voo 320. Vai repetir 230, 738. Voo 1738, o Centro Recife solicita que o senhor mantenha a proa 270 por 70 milhas. Em caso de falha de comunicação ou atingir o limite, autorizado vá na proa de UTG. Curva na esquerda, proa 270 por 70 milhas. Caso de falha, UTG. Confirme, estamos restritos a alguma altitude? Curva de voo 320. 320, 732. O nosso 738 está presente, chame sempre o Recife na frequência 128.8, paterna 126.0. 288.260, boa. O 645, desço para 2010, o ajuste no 0 no 3, autorizado, aliás, a terceira pista no 0, repasse estabilizado. O 645 para 2000, pede a prestação autorizada. Oi, Salvador, boa noite. Azul 2781, pronto, número 1, quanto espera da 1-0? Azul 2781, boa noite, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Mantenha o ponto de espera da 1-0, Azul 2781. Só chama o frequência 1-1-8, decimal 9-5. Ok, obrigado, Sérgio. Boa noite, voo no 645, aproximação final. Voo 645, boa noite, tráfego visitado, aqui na Padrão. Chegue trem, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 0-4 nós, voo no 645. Ok, o nível de pouso, pista 1-0, trem baixado para hora. Apenas confirmando, a pista está operando toda a extensão, não é isso? Afirmo, toda a extensão. Aqui, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, França. Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, identificação. Rui Dona, desça para 4.000 pés, o ajuste na 013. Identificação, descendo para 4.000 pés, direto Duna, Whisky Bravo. Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, confirme 50 pés de manter high speed até próximo através de Itape. Positiva, não? Dá para manter high speed até. Controle de Salvador, boa noite, TAM 3290 com informação Zulu. TAM 3290, acione identificação, voo na Zuna, atualizado o desfile da tela nível de voo 120, o ajuste em Salvador é na 013. Desce ao 120 na torre de Duna, o 3290. Controle 3290 informa que o já fez o contato com a companhia e a solicitação seria que os médicos ingressassem pela primeira porta a ser aberta, que vai ser a do Singer, e que o passageiro está na última fileira e o embarque está retido, o desembarque está retido. Gente, está em 3290, iremos apertar a coordenação. Azul 2781, autorizando a linha e mantém pista no zero. A linha mantém no zero, Azul 2781. No solo 57, libera a pista próximo da extensão à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, Guno, 645. Autorizado a decolar da pista 1-0, vento de 1-4-0 graus com 0-3 nós. Teve decolagem do 2-7-1. 32902 para o nível de voo 080. 80-3290. Início do reboque, chame para o ingresso do pistão no 7. Ok, cliente, chamar para o início do feedback na 1-3. O Serra Delta Uniforme, já tem o reboque autorizado, ok? Chame para o ingresso na pistão no 7. Decolando ao 59, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, tem um bom voo. 208 para o 2781, uma boa. Salvador, muito boa noite, Azul 2781, Arbor 1, cruza 1.400. 2781, por gentileza, 120 do Sumo 8. 08, vem. 1168, para o seu nível de identificação, desse havia chegada a Palmeiras de 1 para nível 050. O ajuste em Salvador no 013. Direto por essa até o 050, via Palmeiras de 1, com 013, solo de cinto circunstivo após Palmeiras, voa. CAV 369 para LF 20, tá certo? O 1168, após Itapirosso do seu irá voar CAV 366. Ok, então após Itapirosso, CAV 366, voo 968, muito obrigado. 2781 no controle. Salvador, muito boa noite, Azul 2781, Arbor 1, 2500 passando. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via Arbor 1 para nível 160. Sobe via para 160, 2781. Você tem condições de cumprir o perfil vertical da subida Arbor 1? Tem condições, sim. Gente, Azul 2781, espalmo tráfego 20028 milhas, somo nordeste, passa nível 070, descida para 4000 pés, um Diajet 60. Gente do tráfego, monitorando, negativo visual, nem no TQZ do 2781. 1049, quer negar o padrão. A linha decola com o padrão 63 no passo. Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, confirma a velocidade indicada. 220, Whisky Bravo, Whisky. Liga 90, confirma a velocidade indicada. 250, mais, senhor. Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky, o senhor tem condição de aumentar a velocidade. Nós estamos mantendo a máxima aqui, amigo, tá mais 3 minutos, vamos acelerar na máxima aqui, estou certo o tráfego aí com a emergência médica, vamos acelerar um pouquinho. Teste, papai, meu Whisky Bravo, isso desce para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, Whisky Bravo, isso. 3290, disponível 050. 50, 3290. Já de ingresso na pista no 7, Serra Delta e Uniforme, chame ligando a pista na Taxiway Lima. Chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Controle, obrigado, bom trabalho. Voltando 9022, por gentileza, confirme se tem condições de decolagem logo autorizado. Afirmativo. 9022 autorizando a linha e manter na pista 10. Para 4 mil, fez o ajuste em Salvador 9013. 4.3290. 9022, autorizando o decolar da pista 10. Vento de 1,60 graus com 0,5 nós. A linha decola, 9022. Referência 3290, pode prosseguir 2000? 3290 para 2000, pois a gente não 0 na 3. 7 graus estabilizado. É, torre na frequência 118.95. 118.95, obrigado, boa noite. C022, decolando ao 06, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tem um bom voo. 208.9022, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, ao Papo Romeu, uísque Bravo, uísque estabilizado. Papo Romeu Whisky, Bravo Whisky, boa noite, tráfego do estado, QNH padrão, confirme por gentileza, trem baixo travado avistando. Ainda não, 1013, reportarei trem baixo travado. Bomba 35090022. Olá, 6314, está autorizado direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314, obrigado. Autorizado na pista no 0, vento de 130 graus com 049, QNH padrão. Whisky Bravo está autorizado, pouso na pista 10, tem baixado e travado. Gente. Confirma se está localizador, 3290. 3290, reduza para aproximação, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 2195, tenha uma boa noite, graças pela coordenação. Salvador, boa noite, são 3290. São 3290, boa noite. Tráfego ainda não avistado, QNH103, QNH padrão. Continua a aproximação, chame no externo. Trem baixo travado estando, tanto 3290. Deixa eu falar isso, 3290. Salvador 2781, está cruzando 110 para o 160, poderia coordenar, por gentileza, Vitória da Conquista? Aguarde 2781. Ah, se escuta, 2781. 5 minutos para o papo igual 1168. O 1168 após o TAP, deixa para 2500 pés, voo Serra do 366, está autorizado o IEDS WIS da pista 10. Ajuste no 013, se aposta certo, para 366. Ok, após o TAP, desce para 2500 pés, com 10013, autorizado o WISC. A reporta é estabilizado, gol 1168. Ingressando no pátio 3, me chame quando ingressar no pátio 3, WISC para o WISC. Primeira direita, alto, assino, reportando do pátio 3, WISC Brasil. Torre, boa noite, 62, 59, para a próxima. Oxe, 259, boa noite, mantenha um ponto de separação. Tá, 3290, pouso autorizado na pista no 0, vento de 120 graus com 04 nós. Autorizado pouso, cabeceira 10. Naquilo, faixa 3, por gentileza. Copiado o uísque, por gentileza, chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Uísque, bravo uísque, para ingresso no pátio principal, chame o Sol Salvador na frequência 121.9. É autorizado alinhar e manter na pista no zero. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento de 130 graus com 04 nós, QNH padrão. Sierra Delta Uniforme. Autorizado até a cabeceira 35, a livrar a cabeceira 35, ingressando na Taxiway Lima, mantenha a posição na Lima antes da Taxiway Mike e chame solo em 121 do Sol 9. Ingressando na Lima, chamar 121 decimal 9. Correção, Sierra Delta Uniforme, mantenha a cabeceira 35, aguardando instruções, Sierra Delta Uniforme. Cliente, mantendo a cabeceira 35, aguardando instruções. Professor Salvador, muito boa noite, gol no 168, aliás, seu whisky da 10. Gol no 168. Boa noite, tráfego oficinado, que nem agora padrão, continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Guardando pista livre com ajuste padrão. Gol no 168. Já 8481, acione identificação dessa via chegada a mão para nível 050. Ajuste em Salvador no 013. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8 com o voo. 08, obrigado. Boa noite, Xanel 6259, contato radar na decolagem, após 2000 pés, autorizado direto laser, fica no nível 360. Ok, cada posto 2000, direto laser, 360, Xanel 6259, obrigado. Salvador, é o azul 27, tu não? Estou comprando? O azul 278, não, senhor. Está cruzando 150 para 160. Azul 2781. Aciona identificação. É, identificou 2781. Está cruzando através de Lefa agora. 781. Chame Centro Recife na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Recife 282, 260. Boa noite, até daqui a pouco eu vou voltar. Chame 201, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ali mantendo no zero, né? 201. No 168, no solo ao 08, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. Libera na próxima 219 do solo, vou no 168. C201, autorizado decolar, pistão no zero, vento 130 graus, com 05 nós, que nem o padrão. Vento decolar, já chanel 6201. Delta Uniforme, aguardando o procedimento da entrada na linha. Delta Uniforme, eu tenho um tráfego que está ingressando na Lima, em sentido contrário, após Mike Quebec. Mantenha a posição na cabeça 35, só por mais, por gentileza, táxi um pouco mais à frente, fique na entrada da Taxi Lima. Ciente, um pouco mais à frente na cabeça. M2 01 no decolado aos 19, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle de 1208, 6201, vamos lá. Controle de Salvador, boa noite, o Xaner 6201, passa 1200. Lema 201, contato radar decolagem, suba via saída Sanvo, ONU para o nível 360. Realizado via 360, 6201, é possível a gente voar direto Leda ou Doclo, por favor? Taxiway Lima, para ingresso no pátio principal, chame Solo Salvador, na frequência 121.9, Serra Delta Uniforme. Gente, em direção a Lima, abandonando a... A 35, 17:35, entrando na Lima, chamando a 121.9 para a transmissão. Delta Uniforme ainda na escuta da torre. Gostaria um ponto mais à frente, senhor? Posso chamar o centro? Eu chamo na 259, chamo 135 na frequência 1, 2, 35, alterna 1, 2, 5, 1. Só confirmando, 1, 2, 8, 3, 5, 2, 5, 1. Positivo, chamo na 259. Obrigado, boa noite. Oscar, é a Torre Salvador. Golf Kilo Oscar, por gentileza, confirme, pronto para o táxi. Estou copiado, senhor. Por gentileza, confirme, prefere decolar a pista no zero, negativo, dono 7. 8481, deixa via para 2000 pés, está autorizado IADS-XT da pista no 0, ajuste no 0 no 3, aposta estabilizado.